Rebatida, caiu quem? E caiu quem? A batida. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, okay, é muito pra mim, pra mim. Vai, vai, vai, vai.